Garotinha, garotinha, muda o tempo que estou de olho no teu sorriso. Paquero, paquero, te paquero, que não consigo ficar contigo. Garotinha, garotinha, muda o tempo que estou de olho no teu sorriso. Paquero, paquero, te paquero, que não consigo ficar contigo. Uma volta, talvez que eu faça um bate-papo no portão da tua casa. Eu só quero que diga sim. Pra ficar contigo, garotinha linda, garotinha linda. O sonho dos três, eu te dou carinho. Garotinha linda, teu corpo é vacina, teu sorriso é lindo. Garotinha linda, garotinha linda. Eu vou fazer promessa pra ficar contigo. Garotinha linda, garotinha linda. Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim. Eu só quero que diga sim, venha correndo, venha pra mim. Eu vou fazer promessa pra ficar contigo. Garotinha linda, garotinha linda. Tu só me dá desprezo, eu te dou carinho. Garotinha linda, garotinha linda. Teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo.